Boa noite, tudo bem? Portão 3, boa noite, no meio. Aparentemente o portão 3 tá ocupado daqui. Está ocupado? Não, tá ali, obrigado. Boa noite. Salvador, boa noite. Da 3520, informação Delta Aracaju. Delta 520, copia 190. Copia. Delta 520 Aracaju, nível 190, está autorizado, decolando a 10, curva esquerda, subida Puca, após Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5532, controle 120, décima 8. Autorizado Aracaju, nível 190. Decola pista 10, curva esquerda após decolagem. Puca, Jamo. Ó, Jamo, voa Aracaju. 5532 do transponder e o controle 208 da 3520. Então 4, chame pronto para o chuveiro da 3520. Chama lá quando pronto da 3520. Da 3520 no 4 pushback funamento. Autorizado, 3520, chame táxi. Autorizado, informará táxi, 3520. 32 Salvador, bom dia, 3287. Confirme, chamou a torre. É o 3287, teria saída prevista para o Galeão, tristeza. Tá, é o Leda Bridge. Mete, obrigado. O táxi está 3520 com POB 39, 2 horas e 50 alternando Recife. Reporte com espera da 10 pronto, altímetro no 0 no 8, está 3520. Ideal, reformar no ponto espera da 10, 3520. 3520 no ponto Serra da 10, pronto. Visa 3520, autorizada a linha de decolada, pistão no zero, vento 150 graus com uma dúzia de nós. Autorizada a linha de decolada, pistão no zero, tá, 3520. Gol 1817, autorização para Guarulhos, sentido da Delta. Boa noite, 17, Guarulhos, nível 3620, está autorizado, aerovia Pêsulo 10 até Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, Bridge, após intercepta Pêsulo 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva à direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5535, controle 120, décima 8. Dado nível 360 para Paulo Guarulhos, amplitude 10 até 20, após amplitude 16 até Belo Horizonte, depois conforme rota. Decola da 10, metro curva direita, na saída da El, após linda, 30. Transponder 553, controle 1208, voo 1807. Boa noite, 17, portão 3, chame pronto, pushback.